gente ia pensando em te ver de novo. Minha esperança ainda fantasia nosso reencontro. Desenhei teu rosto no teto do meu quarto pra dormir, sempre te olhando. E ao fechar os olhos me vejo te amando. Por isso é que eu acordo sempre chorando. Hoje faz 365 dias, faz um ano que você se foi. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Hoje faz 365 dias, faz um ano que você se foi. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Fernando! Que honra, rapaz! Sei de cor seu telefone, sei decifrar os teus 15 sorrisos, conheço a palmo todo o seu corpo, quero meu paraíso. Comprei o mesmo perfume que o seu, passei na roupa que você deixou. E durmo abraçada, inconformada, me perguntando aonde foi que a gente errou. Hoje faz 365 dias, faz um ano que você se foi. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Hoje faz 365 dias, faz um ano que você se foi. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena, porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Muito bem, minha querida Marisa Dallagnoli, não perde um só mundo sertanejo aí na cidade de Bom Jesus, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo carinho de vocês dessa linda cidade, viu? Os amigos da Sintonia Net também exibindo o nosso programa, os amigos da Rádio Parceira 102, também em São João do Paraíso, onde nós temos uma audiência fantástica, Mirlene Silva, tantos e tantos ouvintes nós temos aí, né? A todos vocês dessa linda cidade, um beijo no coração de todos vocês. A Silvana Machado também, um beijo pra você, tá bom? Todos vocês, Silvana Vitorino, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, de São João do Paraíso, também os amigos da Rádio Paraíso FM, exibindo o nosso programa, Neilza e todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês. Ao som da viola, hoje traz os nossos amigos Guilherme Santiago cantando Franguinho na Panela. Oh, como é bom! Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Cedo bem pertinho da janela, eu levanto quando bate o sininho da capela. E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela. Pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha da no terreiro, papagaio tacarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego uns bicos pra fora, deixo cedo a currutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas da gema bem amarela. É esse o meu almoço, que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que eu sou um doce dela. Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela. Não vestimos lã nem lima, no algodão e na flanela. É assim a nossa vida que levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos o franguinho na panela. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar meu amigo José Dimar. Os amigos da Natureza FM em Sampaio, no Tocantins. Um abraço a todos vocês da equipe. Muito obrigado a todos vocês ouvintes. Brevemente, Diego Valadares, aí em Sampaio, Tocantins, fazendo um grande show para vocês, viu? Um abraço, José Dimar, diretor da emissora, que já vai providenciar a nossa ida à cidade para fazermos um grande show juntos aí, viu? Diego Valadares em Sampaio, Tocantins. Brevemente, meu amigo Elenaldo Oliveira e todos os locutores aí da Rádio Vanderlei FM em Vanderlei, na Bahia, a Sheila Silva, a Aline Santos, nosso amigo Luciano, diretor da emissora, e todos da equipe, um beijo para todos vocês, amigos ouvintes. Brevemente, dia 27 de julho está chegando, Diego Valadares em Vanderlei, na Bahia, fazendo um grande show para vocês aí na casa de show Caldeirão Brother. Um abraço, nosso promotor de shows aí, o DJ Carrapicho. Também dia 28, no domingão, estarei na cidade de Barreiras, na casa de show Ingá. Vamos, todos da região, todos vocês estão convidados, viu? Vai ser muito legal a gente estar juntos aí nesses dois grandes shows, tá bom? Estarei cantando para vocês, todo mundo vai cantar, vai dançar com o Diego Valadares. J. Neves canta o avião.

Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Seu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento mais. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração, peito sofre sem você do lado. Essa vez o ideal, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração, peito sofre sem você do lado. Essa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. Muito bem, vamos em frente. Meu amigo Valdeano Nogueira, de Porto Franco, Estadão do Maranhão. Ei, Valdeano! Brevemente, Diego Valadares por aí, viu? Um abraço a todos vocês da São Francisco FM, exibindo o nosso programa. É, dia 8 de agosto, estarei aí em Sítio Novo, provavelmente também. Dia 10 de agosto, Dia dos Papais. E provavelmente, ainda está em negociação, dia 9 estarei em Porto Franco. Meu empresário Alan Piquiá está na região, providenciando toda essa agenda de shows na região, né? Mas dia 10, confirmadíssimo, estarei em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, fazendo o show dos pais, né? Uma homenagem a todos os papais de toda a região. Aí de Grajaú, enfim, todos vocês de toda a região aí estão convidados, viu? Sítio Novo, estarei aí, Diego Valadares, fazendo show pros papais aí no Parque de Exposição, Parque Vaquejada, Protásio José Marinho. Vai ser muito bacana, viu? Todos vocês estão convidados. Dia 10 de agosto, Diego Valadares fazendo um grande show pros papais aí em Sítio Novo. Tá todo mundo convidado. Estadão do Maranhão. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Priscila Silva, a Gorete Diogo, Patrícia Maiara, Márcia Farias, todos vocês de Santa Luzia do Paruá, onde estarei brevemente também fazendo um grande show, viu? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado, minha querida Adriana Costa. Um beijo no seu coração. Minha querida Alessandra Matos, em Juara, Mato Grosso também. Não perde o nosso programa. Quem canta bonito, João Lucas e Marcelo Louca. Chega aí, meu brother! MC K9! Tem mulher solteira aí, meu irmão! João Lucas e Marcelo! Vimbora! Quem sabe cantar é louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Riscadinha! Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, meninas assanhadas. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo de faca. Ai, que barriguinha. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra

para os amigos de Cuiabá, Estadão do Mato Grosso, a todos vocês ouvindo pela rádio ABC Shalom. Um abraço ao Alan Sérgio, muito breve Diego Valadares em Cuiabá também, fazendo um show muito bacana para vocês, viu? Gilson e Edmar cantam Minha Flor. Andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. De olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim. Tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação Diego Valadares. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Juliano de Almeida, locutor da rádio Boa Esperança, né? Um abraço a todos vocês aí da rádio Boa Esperança, em Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Programa todos os dias às 17 horas. Um abraço aos amigos da rádio Boa Esperança FM. Valeu, Juliano de Almeida, locutor da rádio, todos os locutores, todos da equipe, diretoria, recepcionista, os faxineiros, enfim, todos vocês, o nosso muito obrigado. Os programadores, né? Muito obrigado pela parceria. Minha querida Keila Cristina, de Ilicínia, Minas Gerais, um abraço a todos vocês. Aí, meu amigo Valderlino Miguel, todos da Rádio Rainha da Paz, aí exibindo o nosso programa em Ilicínia, sul de Minas Gerais. Um abraço, Valderlino Miguel, e todos da equipe da emissora, muito obrigado, viu? Muito obrigado aos locutores aí que estão sempre falando o nome de Diego Valadares também na programação local da rádio. Muito obrigado, viu? Valeu, Valderlino Miguel, minha querida Jaqueline Lacerda, Maria Clara, todos vocês, amigos aí de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Um abraço, os amigos da Rondônia FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Minha querida Vilma Fernandes, em Caetitu, região de Berilo, Minas Gerais. Um beijo, Vilma Fernandes, sempre interagindo comigo no Facebook. Muito obrigado pelo carinho. Beijo pra todo mundo. Victor e Léo cantam Amigo Apaixonado. Thank you.

mais. Tudo sonho, ilusão, saudade, vontade, ter seu amor tudo outra vez aqui pra mim. Saudade demais, vontade demais, ter seu amor tudo outra vez aqui pra mim. Pensamento voa longe, faz lembrar eu e você. Sinto o gosto dos seus beijos, não consigo te esquecer. Nós dois abraçados, envolvidos na paixão, como eternos namorados. Tudo sonho, ilusão, saudade, vontade, ter seu amor tudo outra vez aqui pra mim. Saudade demais, vontade demais, ter seu amor tudo outra vez aqui pra mim. Saudade demais, vontade demais, ter seu amor tudo outra vez aqui pra mim. Vem pra mim que só você me faz feliz. Vem pra mim que só você me faz feliz. Faz feliz, feliz. Aê, lustrei a fivela, dei um trato no meu carrão. Amor sem compromisso, cantei pra vocês essa linda canção que também marca muito a minha carreira. Ela faz parte do CD Cabra Danado, né? Aí, minha querida Mirlene Silva, em São João do Paraíso, Minas Gerais, os amigos da Rádio Paraíso FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Silvana Machado, um abraço a todos vocês dessa linda cidade. Minha querida Eva Wanda da Silva também, em Sinop, Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Erinice Cardoso Pereira, em Santa Luzia do Paraná, Estadão do Maranhão. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programaço Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso. Rafael Silva canta, nosso amigo de Brasília, encerrando o programa de hoje. Manchete Nacional, uma das preferidas da Vânia Rocha, da Suzy Maciel. Minha querida Maria José, em Posse, Goiás, também gosta muito dessa música. Um beijo para vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau, Brasil. Apaixonado, solta a voz comigo, hein? Aê! Dinheiro não tem nada mais, paixão não podemos negociar. Vamos lá! Fala pra mim o que aconteceu. O que te fez mudar assim? Na cara que você não me esqueceu. Pare, pense, tente refletir. O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Oh, oh, oh. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou. Preciso de você aqui perto de mim.